5218, desse mantenha 3000. Estaria a considerar a altitude em Itapa. Positivo, para 3000, 5218. Chame Recife agora, frequência 1251, na alterna. Gono 940. Na alterna, aí a gente não conseguiu copiar. Alterna frequência 128, decimal 8. Correção, desculpe. Alterna frequência 133, decimal 25. Ok, 125, 133, 25, um bom final de semana. Obrigado. Gol no 884, complexo final LS, torre 1186. 186, boa noite. Boa. Controle Salvador, muito boa noite do passageiro 2226, como é que é o Romeu? Boa noite, passageiro 2226. Autorizado chegada a Mari, desse mantenha o nível 060, aguarde LS X-Way, ficha 90, ajuste 1019, aciona identificação. Mari, 1019, ajuste, identificou, trocando de TAP, da primeira vez? Autorizado de TAP, descendo até 3000 agora. Ok, muito grande, de TAP, pra 3000. Trip 5218, desse mantenha 2000, autorizado final LS. Ok, para 2000, autorizado LS, trip 5218. Tá, 3197, portão 8, tá autorizado, chame táxi. Vai chamar para o táxi, 3197. Olá, boa noite, Europa 083, Coca Identity, descend, mantém 4000, altimo 0109, clear, bom arrival. Expect LS X-Ray Runway 10. Europa 083. Quatro solo 59, libera a direita, chame solo 1209. Liberando a direita 1219, gol 1884. Solo Salvador, gol 1884, livrou na Foxtrot. 1884, tá livre o táxi, via Alfa, chamamento da Juliette. Táxi via Alfa, irá reportar da Juliette, 1884. Confirmar para o 77605, portão. Antes da Juliette. Gente, o 1884 está guardando antes da Juliette. O portão, o seu portão 09, temos um Airbus da TAM que vai iniciar o táxi partindo do portão 8. Aguarde para ingressar no pátio. Certo, aguardando então a sua vida, no 884. Rota 3197 para o táxi 120 Morte, 3025 alterna Guarulhos. Sente, tá 3197, tá livre o táxi pelo pátio Índia, falta de espera, dá 10, chama a torre em 186, o ajuste é 109. Pátio Índia, ponto de espera 186 com 109, tá 3197. Jogou no 884 após 09 da TAM, autorizado a ingressar no pátio, portão 9. Passagem da aeronave da TAM, ingressa para o portão 9, voo no 884. Boa noite. Na escuta, fundo 30 graus com 89-5218. Boa noite. O senhor está pronto para cópia? Tripe 5339, autorizado, Goiânia, o nível 380, via Pesolu 17 até Formosa, e após Formosa, Upper Whisk 10. A decolagem da pista 10 com a primeira curva à direita, subida Arbor, e após Arbor, Elefa, vai interceptar Pesolu no 7. Controle, 120 decimal 8, acione 5577. Livre pouso no 0140 graus com 8 nós, o trip 5218. Boa noite. Chame quando pronto no portão 01. Só confirmando, é um Embraer 190, não é isso? Chame quando pronto no portão 01, trip 5339. Solo 218, solo 07, libera a direita, chame solo em 1219. Direita, 1219, 5218. Solo, Salvador, trip 5218. 5218, táxi autorizado via Alfa Juliette, a remota 1-3 do pátio principal. Alfa Juliette 1-3, 5218. Estão 3197. Controle, boa noite, 4728, passa 230, parou no 50, informação, Romeu. Oi, 6728, boa noite. Sua identificação, desse mantém a altitude de 3000, ajuste 1019, autorizado chegada à mare, guarde o procedimento ILS X-Ray. 3000, 1019, mare, pode falar, ITAP? Exato, direto, ITAP, 6728. ITAP, obrigado. Localizador, o passageiro 2226, controle. Passageiro 2226, complete final ILF, chame torre 118, decimal 6. 186, bom trabalho, hein? Boa, amigo. Zero 83, clear descent to 2000 and final and clear final approach 1010, altimeter 109, and this if necessary it you can reguard the altitude on pelo position. Okay, clear 2000 for LS 1010. 3197 decolou aos 10. Chame controle 1208, boa noite. 208, boa noite. 1019. 1019, não. Oi, Salvador, cordial, boa noite. Passarido 2226, duas milhas de Sintra, tem embaixo. Boa noite, autorizado pulso 910, vento no 30 graus 8 nós, passarido 2226. Livre pouso, passarido 2226. É o Veda Brick, salve 380, tá 3197. Prodileira para o TAM 3197? Autorizado, TAM 3197. Gente, graças. TAM 3197 está autorizado, Leda. Autorizado, Leda, grato, TAM 3197. 945. Prossiga, voo no 945, solo. É, desculpa, eu vou 16-13 para Brasília, cópia. Ciente, voo no 16-13, é, qual o destino? Brasília. Ok, aguarde um instante o plano chegar no sistema e assim que chegar eu chamo o seu para cópia. Te agradeço, chamamos um pouquinho antes, desculpa. Sem problema. Meia, solo, zona 4, libera a direita, chame solo, 1209. 1209, nada. And contact now tower, 118, decimal 6, Europa 083. 118, decimal 6, Europa 083. Alright, good night, thank you. Bye. 22226, tá livre o táxi via Alfa e Kilo. A posição é a 02 do pátio 3, Passaredo. 02. Então 3197, chame Recife agora, frequência 1251, alterno 3325, então 3197. Ative Recife 1251, alterno 3325, então 3197. Boa. American Line 03 on the ground at 180, turn right and contact the ground 121 this morning. Right 121 at about 318. Boa noite, então 358. Desse mantém 3000, ajuste 9099, aguarde o LS X-Ray, pichão 90, acione e identificação. Ativo, oi direto do ITAP, da 3858. ITAP 3858. Bom, no meio, no 3, pronto para 4. Então, 3662, sem identificação, desse mantém a 4000, ajuste 1099, autoridade de chegada Mária, guarde LS, X-Ray, então 3662. 1099, 4000, chegada Mária, 3662. Então, 3858, voe Duna. Está presente Duna, 3858.